Acho que esse amor não tem mais jeito. O vazio em nosso peito tá difícil de aturar. Cenas desse nosso casamento, desencontro, sofrimento. Veja só, os nossos filhos vão chorar. É melhor partir pra decisão, libertar essa paixão e tentar em outro porto ser feliz. Já está chegando o fim do ano, novos ares, novos planos de plantar nova raiz. Procurar a paz pela cidade, enfrentar a realidade, é o que o coração nos diz. Mas na rua vejo a propaganda, é Papai Noel chegando com presentes pra eu comprar. Na TV nos jogam nessa trilha, o Natal sempre em família. Fora disso não é fácil suportar. Cresce em mim igual bola de neve um confuso sentimento de esperança, covardia e prazer. É melhor deixar pra outra hora, e quem sabe na janela, no sapato pousará. Um montão de amor e amizade, fonte da felicidade que queremos encontrar. Felicidade.